André Cedeiros, o Mural de Lima e Coara. Você falou que não podia me namorar porque seu pai não permitia. Mas me enganou, você zombou de mim. Você podia sim, você podia sim. Mas me enganou, você zombou de mim. Você podia sim, você podia sim. A vizinhança já tomou conta do caso. Diz que tudo é fingimento, que você já não me ama. Eu quero comigo, já estou bem prevenido. Papagaio come milho, periquito leva fama. Você falou que não podia me namorar porque seu pai não permitia. Mas me engano, você zombou de mim. Você podia sim, você podia sim. Mas me engano, você zombou de mim. Você podia sim, você podia sim. Eu não queria ser tratado desse jeito, pois eu sempre fui sincero, mas você errou comigo. Tenho esperança que você mude de vida, do contrário eu vou me embora, não aguento esse castigo. Tenho esperança que você mude de vida, do contrário eu vou me embora, não aguento esse castigo. Você falou que não podia me namorar porque seu pai não permitia. Mas me engano, você zombou de mim. Você podia sim, você podia sim. Mas me engano, você zombou de mim. Você podia sim, você podia sim. Você falou que não podia me namorar porque seu pai não permitia. Mas me engano, você zombou de mim. Você podia sim, você podia sim. Mas me engano, você zombou de mim. Você podia sim, você podia sim. Eu não queria ser tratado desse jeito, pois eu sempre fui sincero, mas você errou comigo. Tenho esperança que você mude de vida, do contrário eu vou me embora, não aguento esse castigo.